no incendio da rúa Álvarez de Sotomayor nas Casas Baratas. 4 vítimas como resultado das políticas da acción ou inacción do goberno do Concello de Ferrol, encabezado por José Manuel Rey. Cualquier goberno democrático tería presentado xa a súa dimisión por iniciativa propia. Apelamos para que a asistencia á concentración convocada pelos bombeiros de Ferrol na Praza de Armas ás 18 horas sexa a maior posible, dar poder á Malta. Na pasada segunda feira, 23 de febreiro, houve moita conmemoración e lembranza da nosa poeta máis universal e popular, Rosalía de Castro. Ernesto Guerra da Cal publicou en 1985 en Lisboa como homenaxe no centenario da morte de Rosalía en 1885 o libro intitulado Rosalía de Castro, antoloxía poética, cancionero rosaliano, de Guimarães Editores, con 62 poemas. O primeiro que faz Ernesto Guerra da Cal é dimensionar a estatura literaria de Rosalía, recorrendo a Gerald Brennan, británico, que morreu en 1987, que a definiu como The Greatest Woman Poet of Modern Times, a maior poetisa dos tempos modernos. Dos poemas da antoloxía rescatamos un dedicado á galega Inés de Castro, figura destacada na reunificación nacional da Galiza e Portugal, e a Luís Vaz de Camões. O poema foi dedicado a Inés de Castro e a Luís Vaz de Camões. Este poema foi musicado por nós e convidamos persoas cantoras para o cantar. E o poema diz así: desde as fartas ribeiras do Mondego, desde a fonte das lágrimas que na vela Coimbra as rosas de sen follas embalsaman, do Miño, atravesando as águas mansas en misteriosas asas de Inés de Castro, a dona máis garrida e a máis doce e a máis triste enamorada, do gran Camões que inmortal a fez cantando as súas desgrazas. De cuando en cuando, a cariñarnos ben, eu non sei que saudades e lembranzas. Lá deu seu fruto a planta abençoada con sen igual puxanza. Daqui o xermen saiu, sabe o lantaño, e a súa torre dos tempos afrontada. Tal vez por iso o desditosos sempre convosco foi o xermen da desgraça. Tú, pobre dona Inés, mártir do amor, e tú, Camões, da invexa empesoñada. Pesan dos xenios na existencia dura tanto a fama e as glorias quanto as lágrimas. A que cantaste en peregrinos versos morreu baixo o poder de mãos tiranas. Tú acabaste olvidado e na miseria, e hoxe es gloria da altiva Lusitania, o poeta inmortal en cuxas veias nobre sangue galego fermentaba. Esta lembranza doce, envolta nunha lágrima, mándate desde a terra onde os teus foran nados, unha alma dos teus versos namorada. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim.

cuando eu morrer. Aí chore porque en moito amargou. Para entón dizer ao mundo, aí Deus mo deu, aí Deus mo levou. O Seca Afonso morreu en 23 de febreiro de 1987. Morreu con 57 anos dunha doenza comúnmente coñecida como ela, esclerose lateral amiotrófica. O Seca Afonso tamén se conmemora e se lembra en Portugal. Nos aquí na Galiza tamén lembramos e conmemoramos un cantor extraordinario da Revolución dos Cravos, que lle dixe aos seus compatriotas, ás persoas portuguesas, que a Galiza non fica no Miño. Continúa para sul. A Galiza era, para o Seca Afonso, así o afirmou, unha especie de patria espiritual. Talvez ninguén me entendese como na Galiza, frisou. E agora vamos a escutar Cantar Alentexano, do Seca Afonso. Chamábanlle Catarina, o Alentexo a viu morrer. Chamábase Catarina, o Alentexo a viu nascer. Chamábase Catarina, o Alentexo a viu nascer. Serranas viram na vida, baleizão a viu morrer. Serranas viram na vida, balazão a viu morrer. Oh, balazão a viu Feiras de manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina, do sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina, do sangue que então brotou. Que o teu pranto não findou. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Aquela pomba tão branca todos a querem para si. ao Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Ao Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Bate as asas para voar, aquela andorinha negra bate as asas para voar. Oh, Alentejo esquecido, ainda um dia has de cantar. Oh, Alentejo esquecido, ainda um dia has de cantar. E a seguir continuaremos a leitura da reseña que fixemos do Cancioneiro da Axuda, estudado por Carolina Micaelis de Vasconcelos. Falábamos de Bernaxen, diplomata brasileiro, futuro visconde de Porto Seguro, que viaxou á Galiza para estudar a lingua viva. Bernaxen explorou en Madrid a copia do Códice do Vaticano, resguardada en casa de un grande de España, seu amigo, a cual mandou trasladar para o ano seguinte, 1858, a coleccionar na Biblioteca do Papa con o Códice 4803. Continúa Carolina Micaelis de Vasconcelos. No mesmo ano de 1870, Teófilo Braga, mozo portugués que mal deixara a universidade, iniciaba con ímpeto juvenil estudos galaico-portugueses, lanzando nada menos do que 4 traballos e que expuña lucubrações enxeñosas. Desde a página 39 até a 62 ou máis, Carolina Micaelis de Vasconcelos dedícase á crítica feroz de monárquica proclamada, dedicatoria á rainha María Amélia, ao Teófilo Braga, revolucionario republicano derrocador da monarquía. Crítica feita após 26 anos, un cuarto de século. Na página 65 todavía critica Teófilo Braga. Na página 58, Carolina Micaelis de Vasconcelos destaca esta importante tese. A Galiza foi o foco da civilización peninsular e o verso da elaboración lírica, grazas tanto á súa situación xeográfica como á súa constitución étnica de misturas relativamente poucas e con preponderancia dos elementos célticos e suébicos, sobre un fundo turaniano, ben se ve, sendo nos séculos de conquista e reconquista pouco perturbada por invasores árabes. A Galiza foi o foco da civilización peninsular e o verso da elaboración lírica. Non fala da épica. Grazas ao abandono e a atonía e pasividade provincial en que caiu posteriormente, a Galiza, sometida a Castela, depois da fatal desmembrazón da parte sul, a fatal desmembrazón de Portugal da Galiza, importante tese. Continúa Carolina Micaelis de Vasconcelos. Estes dísticos das serranillas e moiñeiras son o verdadeiro xenio nacional e tradicional que chegou a penetrar nas literaturas de Portugal e España, no cancioneiro individual de Don Dinis e seus próceres nas poesías do arcipreste de Ita, non escreve fita, aposante falsificación española, e Marqués de Santillana, nos dramas de Gil Vicente, na lírica dos quinientistas como Castillejo e San Juan de la Cruz, e como motes de voltas e glosas ou como sentores nas obras de Camões e camonistas. Continúa a crítica a Teófilo Braga e afirma que a Real Academia Española publicou en Madrid en 1889 as Cantigas de Santa María de Don Afonso o Sabio, en dous volumes. Durante tres séculos, desde que Argote de Molina publicara na Noversa de Andalucía a historia do milagre de Chincoia, apenas habían sido divulgados magrísimos excertos do cancionero real, expoliación e censura secular dun notável monumento da nosa universal literatura, as Cantigas de Afonso o Sabio. E agora vamos a escutar, para acabar o programa, a cantiga do Seca Afonso, intitulada Coro da Primavera. Cobre-te, canalha, na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Ergue-te ao sol de verão. Somos nós os teus cantores da matinal canção. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Cedo há do sol queimar, e tu, camarada, põe-te em guarda que te vão matar. Venham lavradeiras, bondadeiras deste campo em flor, venham enlaçadas de mãos dadas semear o amor. Baña minha maré cheia de uma ideia para nos empurrar. Só um pensamento no momento para nos despertar. Aí há mais um braço e outro braço nos conduz, irmão. Sempre a nossa fome nos consome, dá-me a tua mão. O programa non acaba con o corro da primavera. A primavera continua durante máis meia hora de programa. Continuamos a ler a reseña de Carolina Miqueiris de Vasconcelos do estudo que la faz do cancioneiro da Axuda. Carolina Miqueiris de Vasconcelos, emocionada, enamorada, faz unha reseña con opinións abranxentes de moito valor. O marqués de Balmar, Leopoldo Cueto, colaborador de Teófilo Braga, denomina galego erudito o de Afonso o Sabio. O marqués avalia moito máis alto o mérito literario de Afonso o Sabio do que o do Don Dinís. Frisa que mal se pode duvidar que Afonso manexaba o galego desde a súa infancia. Relativamente a Portugal e a Galiza, é notável a intimidade das súas relacións con Castela e León que as cantigas manifestan. Ten como referente Menéndez Pelayo, antoloxía de los poetas líricos castellanos, tomo terceiro, volumen 160 da Biblioteca Clásica 1892, MP para Menéndez Pelayo, corregimos, para caracterizar o período galaico dos poetas líricos castellanos, escolleu textos collidos de Teófilo Braga. Crítica leve de Carolina Miqueiris de Vasconcelos para o pretenso cantar de xesta de Menéndez Pelayo. Ainda Carolina Miqueiris de Vasconcelos acrescenta na página 60-71 estes ecos inxenuos da alma popular inspiraron un compositor acreditado, P.E. Wagner, o cual ideou melodías para unha mancheia de versos del Rei Don Dinís, Código da Vaticana 141. Pois ante vós estou aquí, do aristócrata Xoán Méndez Besteiros, Código da Vaticana 450. Amigo, ben sei que non há. Dos xograis Xoán Sorro, Código da Vaticana 755, el rei de Portugal. Lourenço, Código da Vaticana 867, tres mozas cantaban de amor. Pero Meoglu, Código da Vaticana 793, levouse moi cedo. Xuián Bolseiro, Código da Vaticana 774, nas barcas novas foise, e do clérigo Aires Nunes, Código da Vaticana 761. Bailemos nós se a todas tres hai amigas, sob aquestas avelaneiras floridas. Contanos que Henry R. Lang, para saber da existencia dunha arcaica poesía popular galega, anterior á lírica palaciana, explora constituições dos bispados, cánones dos concilios, ordenações do reino e historiadores primitivos, como faz António de la Iglesia González. Xunta varios desde o ano 563 até o ano 1116. Outros no gosto dos compostelanos pela música e pelo canto. Aparece Compostela como centro irradiador da poesía popular anterior a Afonso o Sabio, con preponderancia da muller e culto a Dona Virgo. Conclusión. A moda das galeguiñas a cantaren en coros atestada na historia compostelana continuou pelos séculos en Portugal, en Galiza con Sarmento e Xovellanos, e subsiste en 1904 en Parada e en Rebordaíños. Toda esta secular e inmensa polémica, resultado da censura e falsificación, patraña castellano-española, resolve a Castelao no capítulo 21 do libro terceiro do Sempre en Galiza, recorrendo ao padre Mouriño, Xosé Mouriño, La literatura medieval en Galicia, 1929. O número dos trovadores galegos, incluídos no cancioneiro da Vaticana, é de 75. 11 do resto da España e 30, dos quais uns son duvidosos de seren portugueses ou galegos e outros que son portugueses. Quer dizer, cerca das tres cuartas partes ou máis son galegos. Daí que a fonte do lirismo está na Galiza. E agora vamos a escutar Muller de Erva, do mesmo álbum Cantigas do Maio, do Seca Afonso. Estavam todas juntas 400 bruxas à espera da lua cheia. Estavam todas juntas. Veio o chibo velho dançar no adro. Alguém morreu. A tua marreca leva-me primeiro para a cova aberta. A canción que estamos a escutar non é Muller de Erva, confundímonos, é A Ronda das Mazarricas. Arlindo, Arlindo, bailador das fadas, vai ao pé coxinho, cava-me morada. Namorada, fecha-me o jazigo, quero campo arrasa. Arlindo, Arlindo, bailador das falas, vai ao pé coxinho, cava namorada. Continuamos con a leitura do traballo do traballo que nos fixemos o ferrolano Ernesto Gardacal estudo acerca do seu pensamento político, de contexto e biográfico. Estamos tentando, con todo isto que estamos a facer, marcar, dimensionar a formação que recebe o menino Ernesto. E agora falamos das cantigas de Santa Maria de Afonso o Sábio. Relativamente às cantigas de Santa Maria de Afonso o Sábio, Ernesto e Fernando poderían ter lido ao Teófilo Braga, que escreve: "A posse do libro das cantigas de Santa Maria, publicadas en Madrid en 1889 pela Real Academia Española, pelo Marqués de Balmar, Leopoldo Cueto, era unha das miñas máis vivas ambisoes, porque está ali unha das fontes máis intensas e primitivas da poesía lírica e das tradições peninsulares. É a verdadeira luz para a comprensión dos primórdios da historia literaria de Portugal. Qualifica de trabalho imperecível o do Marqués de Balmar, que este fez para reparar injusto e vergonhento esquecimento, desdoro da España, conservase impassível no perigoso refúgio dos arquivos o primeiro en idade e porventura en importância dos cuatro cancioneiros galaico-portugueses hoxe conservados. Poderían ler do Marqués de Balmar que o conde de Barcelos legou no seu testamento outorgado en Lalín en 30 de marzo de 1350 o dito cancioneiro do conde de Barcelos ao rei de Castela, Sic, Afonso XI. Cancioneiro que, segundo Teófilo Braga, era un vasto caudal de poesías galaico-portuguesas apañadas, recollidas desde 1330 até 1350 en Portugal, a Galiza, en León e Castela. Continúa o Marqués de Balmar afirmando a fraternidade dos idiomas e das letras de Portugal e Castela. Página 52 do Estudo Crítico e Filológico sobre as Cantigas do Rei Dom Afonso o Sábio. Memórias da Academia Española, caderno 14. Véxanse no mesmo estudo as observações relativas á unidade do idioma dos cancioneiros galego-portugueses. O cancioneiro da Vaticana está cheo de cantigas non apenas dos poetas galegos, mas tamén dos poetas castellanos e de outras provincias que falan todos a mesma lingua e cantan os mesmos factos e os mesmos sentimentos e pulsan a mesma lira artificial, imitadora da Provenza, quer amatoria, quer satírica, quer desenvolta, quer obscena. Nunca se tiñan visto as musas portuguesas e españolas na máis íntima e fraternal concordia. 1340-1344. Moitos destes poemas tamén, como os trovadores e xograis, percorrían a península indo de povo en povo até en territorio maometano. Coñecía, falaba o povo a lingua en que recitaban e cantaban. Colocamos a questão. Velha da terra morena. E agora é que vamos escutar Muller da Erva, do álbum Cantigas do Maio, do Seca Afonso, editado en 1971. Saia rota subindo a estrada, ainda à noite rompendo vem. A mulher pega na braçada, erva fresca, supremo bem. Cantarola numa ramada, pela estrada vai a mulher. Meu senhor, nesta caminhada nem me lembra do amanhecer. Há quem viva sem dar por nada, há quem morra sem tal saber. Velha ardida, velha queimada, venda fruta se queres comer. À noitinha a mulher alcança quem lhe compra do seu manjar, para dar à cabrinha mansa erva fresca da cor do mar. Na calçada uma mancha negra cobriu tudo e ali ficou. Anda velha da saia preta, flor que ao vento no chão tombou. No inverno terás fartura de erva fora, supremo bem. Cantarola tua amargura, manha moça nunca mais vem. E ainda o menino Ernesto entra en contacto con as cantigas de amigo de Xosé Xoaquín Núñez. Os dois irmãos, Ernesto e Fernando, conseguen en 1929, con 17 anos, Ernesto, os tres volumes das cantigas de amigo de Xosé Xoaquín Núñez, que me permitiran, escreve Ernesto, trabar convivio continuado e doméstico con este triasur house da lírica amatoria medieval europea. Os tres volumes foran publicados desde 1926 até 1928. Xosé Xoaquín Núñez pertence ao notável grupo de lingüistas portugueses integrado, de entre outras persoas, por Leite de Vasconcelos, Carolina Micaelis de Vasconcelos, que por súa vez integraran a Comisión da Reforma Ortográfica que a República Portuguesa criou en 1911. Este é o cumio onde a formación do menino Ernesto chega. Quer dizer, con 17 anos ten un coñecemento dilatado, probablemente único. Eu non sei se habería outros meninos, outras meninas que tivesen acceso a unha formación tan abranxente do que foi a nosa cultura na Galiza en termos literarios, e non apenas. Ernesto Radacal descobre esa de Queiroz. Ernesto Radacal coñecía toda a obra de esa de Queiroz aos 16 anos. Escreve Marcelo Duarte Matías na página 49 da homenaxe a Ernesto Radacal, Universidade de Coimbra, 1997. Talvez por volta de 1920 ou 21, con 10 anos, Ernesto encontrou na biblioteca do seu tío e profesor Santiago Problas, moraba acima dele no primeiro andar, o primo Basilio, traducido para español. Xoel Gómez escreve, foi a súa primeira leitura de esa de Queiroz. Ficou entusiasmado. Ao regresar a Madrid, continuou a leitura de outros produtos queiroxianos tamén en portugués. E aos 16 anos coñecía toda a obra. A precocidade do menino achamos que fica de manifesto. En 1928 finalizou os estudos de ensino secundario no Instituto General e Técnico de San Isidro de Madrid. Concorría na súa sala de aulas o príncipe Juan de Bourbon, fillo de Afonso XIII. Ernesto debe de recorrer aos puños para se defender do racismo reinante contra Galiza. E segundo Gibson, 1987, chegou a sentir un implacável odio contra a cultura castellana. Ernesto Guerra Dacal, expatriado, galego nunca foi español, nen xamais o quis ser, afirma Marcelo Duarte Matías. Foi ameaxado con ser expulso por encabezar un rexeitamento colectivo á foto do alumnado con os fillos do rei Afonso XIII, Xoán e Gonzalo de Bourbon. Contao Ernesto Guerra Dacal en carta a María Victoria Atencia. E agora vamos a escutar a cantiga número 6 do álbum do Seca Afonso, Cantigas de Maio. Intitúlase a cantiga Maio, Maduro, Maio. Maduro maio, quem te pintou? Quem te quebrou o encanto, nunca te amou? Raiava o sol já no sul. E uma falua vinha lá de Istambul. Depois da sexta chamando as flores, era o dia da festa, maio de amores, era o dia de cantar. Uma falo andava ao longe a varar. Maio com meu amigo, quem dera já. Sempre no mês do trio se cantará. Que importa a fúria do mar? Que a voz não te esmoreça, vamos lutar. Rua comprida me arrepastou, vendo o soro da vida que mata a dor. Anda a ver maio nascer, que a voz não te esmoreça, a turba romper. Que a voz não te esmoreça, a turba romper. E chegados ao minuto 54 do programa, iniciamos a despedida. Salientando, comunicando máis unha vez que o programa está emitido por Radio Filispín, emisora libre e comunitaria, e o programa ten por nome A vida e obra de Ernesto Guerra da Cal. Durante todo ese tempo que estivemos tentando foi mostrar a formación do menino Ernesto e a súa precocidade en termos de que é coñecedor do cancioneiro da Axuda, do cancioneiro da Vaticana, das cantigas de amigo de José Joaquín Núñez e, por último, o seu coñecemento, a súa leitura, a súa avidez por ler a esa de Queirós. Un traballo ao que lle dedicará a vida inteira. E tamén queremos destacar que Ernesto Guerra da Cal, que en 1928 compra as cantigas de amigo de José Joaquín Núñez, coñece García Lorca en 1931. Por tanto, podemos pensar que o xoven Ernesto Pérez Guerra, naquela altura ese era o seu nome, cando coñece a Frederico García Lorca, ten un coñecemento moito grande das cantigas galego-portuguesas, porque o ten traballado, como ele mesmo afirma. E entón vamos a acabar o programa con unha outra música do álbum Cantigas do Maio, unha outra de Xosé Afonso, intitulada Señor Arcanxe. Agora parece que sí, vai soar Señor Arcanxe. Vamos jantar, caem os ajus no alguidar. Hibernam tíbias, suspiram rãs, comem orquídeas nas barbacãs. Entra na porta, menina feia, prova uma torta desta papaia. Palitos, dentes, põe-te a cavar, dormem videntes no ultramar. Vamos jantar, caem os anjos no alguidar. Que bela fita, que bem não está, a prima minha de tafetar. E